O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Nosso site é www.trilogiaanalítica, tudo junto. www.trilogiaanalítica.org. Lá também vocês poderão ter informações a respeito dos nossos livros, dos nossos programas de televisão. Nós temos dois programas onde o Dr. Kep fala a respeito da conscientização da psicossociopatologia. Um é o programa Stop a Destruição do Mundo, onde ele analisa as causas psíquicas da destruição do nosso planeta e da nossa sociedade. E o outro é o Homem Universal, é um programa um pouco mais longo, onde ele fala uma porção de coisas que são de interesse de você direto, de qualidade de vida, de saúde, de relacionamentos. E esses programas são passados em diversos horários aqui em São Paulo e mais 110 televisões da América Latina, Brasil, América Latina e no mundo. E o número de televisões não para de crescer, embora as grandes mídias não estejam interessadas nesse programa de conscientização ainda, nós temos uma grande quantidade de mídias culturais, universitárias, educativas e comunitárias que tem um grande interesse no trabalho de Kep. E assim, a nossa conscientização vai tomando força, né, Dr. Kep? Apesar da resistência dos poderes corruptos, das pessoas que não têm interesse em perder o lucro por intermédios, assim, destrutivos de vida, como drogas, medicamentos, bebida, exploração do próximo, enfim, mesmo com a resistência desses indivíduos, a gente sabe que as suas ideias vão tomando cada vez mais força dentro da população. Gostaríamos de ouvir um pouquinho do senhor. A Cláudia falou desse livro, que eu dei o nome de Universo dos Espíritos, um pouco semelhante ao do próprio Allan Kardec, que escreveu um livro chamado Livro dos Espíritos. Então é importante os senhores perceberem o seguinte, que a minha intenção ao escrever esse livro, como eu sou psicopatologista, quer dizer, eu trabalho com pessoas que têm perturbações, né, que têm neuroses, como se chama, até mesmo o caso psicótico, depressão, assim, esquizoparanoia, questões assim, até de epilepsia. Como nós trabalhamos também com casos assim doentes e principalmente, então eu dei muita ênfase à questão dos espíritos chamados assim malignos. Porque como os senhores sabem, todas as religiões, não só o cristianismo como o judaísmo, né, que são mais próximos a nós, mas também as religiões orientais, o budismo, que não é bem uma religião, mas é uma filosofia, o hinduísmo, o zoroastrismo, né, que é lá da Pérsia Antiga, todas essas orientações assim ligadas à vida espiritual admitem, e tem até figuras assim de anjos, por exemplo, e que acompanham o ser humano, e também de demônios. Então, se os senhores notarem bem, irão ver que naquela oração, o credo, que tem um trecho lá que fala que a pessoa crê na comunhão dos santos. Então notem, né, que aí já deu uma abertura para o ser humano notar que ele é muito ligado aos seres espirituais, sejam aqueles que já foram do mundo, já foram embora, ou aqueles que nunca pertenceram ao mundo porque são totalmente espirituais. São os anjos, né? E também, aí, o próprio demônio. Meio que a Allan Kardec não falava em demônios assim, mas o que ele deu, assim, de entender no livro dele, é que existem seres malignos e que fazem estragos com o ser humano. Então, logo de início, eu escrevi na primeira parte do livro o chamado Universo dos Espíritos Malignos. E vejam logo o primeiro capítulo que eu escrevi, que os demônios influem diretamente na mente do ser humano. Não só os demônios, é claro, e os anjos também. Agora, nós temos que ver a questão dos demônios, porque a doença, a morte, o envelhecimento, todos os males, né, que o mundo tem, os males, assim vamos dizer, sociais, econômicos, toda a miséria que o mundo tem, começou então com a infiltração desses seres assim malignos da humanidade. E agora, os senhores podem perguntar, então, como eles agem em nós? Então, logo de início, eu mostrei que eles agem diretamente por telepatia na mente do ser humano. E eles usam de técnicas incríveis, né, para conseguir influenciar. E, portanto, a função deles é de tentar o ser humano, de colocá-lo em perigo e, portanto, afastá-lo de Deus. Se os senhores perceberem, os senhores irão notar que na própria Bíblia, né, no Pentateuco, está escrito lá no livro do Gênesis de Moisés, que quem tirou praticamente a humanidade do bem, daquele paraíso, né, que a humanidade vivia, foram os espíritos malignos, que como eles se afastaram do Ser Supremo e tinham inveja, portanto, de nós. E tendo inveja, eles queriam também nos tirar dessa maravilha que nós vivíamos no chamado paraíso. Então, o que que eles fizeram? Nós sabemos que fala de Adão e Eva, mas isso em geral a humanidade aconteceu isso. Talvez nos outros planetas também, é claro, né? Que eles conseguiram convencer o ser humano de que o caminho deles, o caminho do mal, era superior do que o caminho só de Deus, né? O caminho do bem. Portanto, que o ser humano se manifestasse inveja, arrogância, soberba, ele seria um ser talvez até superior, ou pelo menos igual a Deus. Então, como, né, que eles agora conseguem conservar a existência deles, influenciando os seres humanos, os poderes, o povo em geral, influenciando a todas as pessoas? Uma maneira deles fazerem isso é se esconder, achar que eles não existem, fazer com que os seres humanos digam que eles não existem, quer dizer, os demônios não existem, que somente o bem existe. E esse erro, inclusive, o Allan Kardec cometeu, né? Mesmo que ele tenha dito que seres assim ruins existem, ele não conseguiu ver que existem seres assim demoníacos mesmo, que não tem recuperação. Porque se um Lúcifer quisesse, por exemplo, voltar ao bem, voltar a Deus, é só eles voltarem a aceitar a Deus que eles estariam, vamos dizer, no céu, né? Mas eles não querem. E a mesma coisa acontece nas pessoas de, a gente chama de má índole. Por que que tem má índole, né? Porque é claro que tem o fator assim educacional, às vezes o ambiente é muito ruim, mas o fator mais importante para desencadear uma problemática forte é a questão espiritual desses demônios. Então vamos dizer que no capítulo 4 eu coloquei que o ser humano é invertido como os demônios, porque o ser humano entrou nessa vida terrível, porque veja bem a questão do paraíso, né? Nós vivemos no mesmo paraíso que o mundo foi criado. Então as árvores, os mares, né? Os ares, o mundo que nós vivemos é um verdadeiro paraíso. E se nós não temos as condições de antes de estar nesse bem, É porque o ser humano rejeita o paraíso. Então, os senhores podem pensar, mas isso é um absurdo, né? Como é que rejeita o paraíso? Mas a verdade é que através da inveja, e na inveja isso é bem explicado, o ser humano, por causa desse sentimento gratuito, né, até estúpido, o ser humano não quer admitir que ele está no bem total e que o bem foi criado, existe, mesmo que não tenha sido criado por ele. Então, o ser humano ele se torna doente quando ele para de aceitar o bem que ele tem. Então, vamos dizer que o que nós temos no mundo, no planeta, é um bem incrível. Agora, para os senhores saberem que tipo de pessoa fica doente, é só verificar alguns traços. Por exemplo, a pessoa queixosa, né? Que nunca está contente com o que tem. Seja uma pessoa, vamos dizer, que tem tudo, casa confortável relativamente, até carro, e podendo viajar, podendo se alimentar bem. Mas é muito raro o indivíduo que tenha gratidão. Então, nesse caso, uma famosa psicanalista, Melanie Klein, de Viena, ela conseguiu demonstrar que através dessa questão da inveja é que o ser humano rejeita todo o bem que pode ter. Então ela deu o nome de gratidão, né? Se o ser humano não tem gratidão, então o ser humano ele começa a atacar tudo o que ele tem. O que, que é gratidão, né? Os senhores então podem notar, os senhores que estão nos ouvindo, né? Podem notar que uma pessoa grata é uma pessoa que tem amor. Então, o que, que é o amor, né? Não é para, como muitos pensam, né? Não, você tem que ter amor, amar o próximo para ir para o céu. Não é bem isso. Que a pessoa tem que amar, tem que ter gratidão para ela se sentir bem. E se ela não tem esse amor no coração, se ela não tem essa gratidão pelo bem que ela tem, e olha, eu vou dizer, todo indivíduo tem todo o bem que pode um ser humano ter. Então, se a pessoa tem doença, tem qualquer tipo de problema, insatisfação, desespero, isso foi criado por ela. Então, se o indivíduo está num estado assim lastimável, quem fez o estado lastimável foi essa pessoa, foi esse indivíduo. E daí, então, o fato de que a doença, seja ela social, né, questão de emprego, falta de dinheiro, ou então dinheiro até demais, né? Ou então a questão física, qualquer tipo de doença, úlcera, fobia, mental, né? Doenças mentais, né? Fobias e todo tipo assim de insatisfação, vem desse fato fundamental. Se você está muito doente, é porque, vamos dizer, o demônio da inveja pegou você. Então, como, né, o ser humano tem, assim, vamos dizer, essa influência? Seria como, por exemplo, eu falando com os senhores aqui no rádio, os senhores estão me ouvindo com os ouvidos, né? Mas o demônio, ele fala através da telepatia, do interior da pessoa. Então, ao mesmo tempo que eu estou dando esses conceitos aqui para os senhores, esses espíritos malignos estão falando ao contrário para os senhores não ouvirem. Então eu gostaria, agora nós temos aqui várias pessoas, que cada um explique alguma coisa sobre isso. A partir da Cláudia, do Ademar, o que, que vocês veem nessa questão? Eu estou aqui ansiando, Dr. Kepp, uma possibilidade de dar andamento ao que o senhor disse, alguns dos sinais que a pessoa pode ter de influência espiritual. Além, né, desses pânicos e obsessões e que as pessoas têm, essas ideias fixas, né? Tem coisas do nosso dia a dia que normalmente a gente não percebe muito bem. Por exemplo, a atitude de teimosismo, uma pessoa muito teimosa, uma pessoa muito influenciada por maus espíritos. Aquela que acusa os outros, que tem o hábito de acusar sempre que os outros são culpados pelos seus problemas. Aquele que sempre reivindica, que quer coisas para si, também é muito frágil da influência de espiritual. Os que guardam rancor, sentimentos de vingança. As pessoas que não aguentam frustração são muito voluntariosas. Os que são muito emocionais, né, que estão em crises de paixão e alegria e aquela coisa emocional para cima, de repente parte para raiva, para fossa, são também pessoas muito influenciadas por maus espíritos. E também aquelas que são receosas, desconfiadas e principalmente sem fé, sem esperança e pessoas sem caridade. E o doutor Ademar, que atende no pronto-socorro 30, 40 pessoas por dia em pouquíssimo tempo, o que, que ele nota a respeito dessas questões espirituais? Então, eu vejo que elas são muito importantes para serem vistas, e eu tenho um caso que eu acho que é bem interessante, de um paciente que ele tem a síndrome do pânico. Aí, entrando mais na história dele, na anamnese, ele relatou, quando ele tinha 7 anos de idade, ele não podia ir para a escola, né, por causa de uma diretora lá, que era uma pessoa muito má e arrogante, e que ela não fazia assim bem para ninguém. E depois que ele foi numa sessão espírita, de uma cirurgia espiritual, que ele conseguiu assim se livrar disso e voltou à escola. Mas 30 anos depois, ele voltou agora com uma síndrome assim, do pânico violenta, que ele não consegue trabalhar, não tem contato com os amigos, a mulher está grávida, ele não consegue nem levá-la de carro, não dirige. Aí eu tentei mostrar para ele exatamente essa questão da consciência, né, que aquilo que ele, que o sintoma principal básico dele no momento, ele acha que está sempre prejudicando as pessoas. Que ele, assim, se ele está andando na rua, ele está achando que está prejudicando a pessoa que está do lado. Se ele vai estar no carro, ele acha que vai atropelar a pessoa que está na frente. Se ele vai subir uma escada, ele acha que alguém que está descendo vai cair da escada. Então, eu fiz essa correlação espiritual, né, disso que ele via nessa diretora, que praticamente ele não teve consciência de como ele quer prejudicar não só a vida dele, mas da esposa e de todo mundo. Seria uma coisa assim mais espiritual que não foi lhe dada. Que apesar dessa cirurgia espiritual que ele tinha feito, ele não tinha se conscientizado dessa questão no interior dele, desses seres espirituais. Ele não quer ver, né, disso que chamam de tentação, né, que esses seres assim ficam o tempo todo, é, como dizem, né, os anjos falando bem para a pessoa seguir, e esses espíritos malignos, né, tentando acabar com a pessoa, mas falando diretamente na cabeça, e a pessoa não percebe que é o pensamento que vem de fora. Daí um número tão grande de pessoas assim enganadas por esses espíritos. E a Selma, o que que acha? Então, eu estava aqui pensando na relação, Dr. Kep, dessa questão da influência espiritual maligna e o uso de medicamentos. Porque eu recebi essa semana uns dados que eu achei muito alarmantes a respeito desse crescente uso de antidepressivos em crianças e adolescentes. Os dados são do Reino Unido, mas a gente sabe que isso é uma tendência internacional. Então, por exemplo, eles dizem aqui que entre 2004 e 2005, cerca de 10 mil receitas para drogas antidepressivas foram emitidas a crianças com menores de 18 anos no Reino Unido. E mais 7 mil prescrições especificamente de um outro tipo de antidepressivo que se chama paroxetina, né? Então, eles usam assim para quando a criança tem problema de perda urinária noturna, qualquer tipo de transtorno, fobia, está se receitando antidepressivo. E o que a gente sabe, né, que sob o efeito de medicamentos, a pessoa não é mais ela mesma, porque ela tem a consciência, vamos dizer, adormecida. Então, ela vai estar muito mais à mercê da influência desses seres espirituais malignos, né? A nossa defesa é a consciência, né, que vai trazer a lucidez. Então, por isso que se vê casos, né, de pessoas que se matam, inclusive, quando estão sob o uso desses medicamentos. É algo muito perigoso. A senhora sabe por quê, né? Porque essa maior parte desses medicamentos, eles fazem um rebaixamento da consciência, né? Eles suprimem muitas funções, assim, da lucidez, do córtex cerebral. Eles tentam inconscientizar as emoções. Então pode dizer, né, Cláudia, que para a pessoa se sentir bem, para fugir de tantos males na cabeça, de tantas ideias absurdas, ela tem que perceber o quanto ela é assim influenciada mentalmente, diretamente, telepaticamente por esses seres. Então isso é um paradoxo, né, Dr. Kep? Que para a pessoa conseguir dominar deixar de ser escrava do mal, ela tem que justamente ir em direção da consciência do mal, o mais possível. Esse livro do senhor, as pessoas que normalmente não têm muita noção dessa influência espiritual ficam assustadas no começo, na sua leitura. Mas é justamente este mal terrível que domina a humanidade que precisa ser visto, conhecido e enfrentado. Sabe, Cláudio, eu escrevi aqui na página 59 que as grandes teorias do século XX foram inspiradas diretamente por Lúcifer, seja a própria teoria psicanalista do Freud, ou mesmo do Einstein, que fez a bomba atômica, ou do Adam Smith, que fez um regime econômico-social terrível para o ser humano. Agora, falando de Adam Smith, estamos aqui com o Léo, e ele morou na Inglaterra há tantos anos. O que, que o senhor vê, Léo? Lá na Inglaterra as casas são geralmente assombradas, né? É, lá eles têm... parece que esses fenômenos se manifestam bastante, né? Mas eu estava pensando aqui, Dr. Kep, que o senhor está falando dessas orientações ruins e do demônio. Nem sempre essas orientações vêm assim claramente como ruins, né? Porque assim como a pessoa não quer admitir os seus erros, suas más intenções, essa é uma característica do demônio também. Ele, se ele admitisse o mal que ele faz, o mal que ele deseja, ele não seria mais demônio. Ele seria bom. Então, ele sempre vem assim com ideias aparentemente boas. Então, na civilização, a gente vê muitas teorias que prometem uma coisa, no fim, são completamente o contrário. E no dia a dia, a pessoa precisa tomar cuidado, porque nem sempre ela, se ela percebesse que uma ideia que ela está tendo vai ser ruim para ela, claro que ela não ia aceitar. Mas sempre vem disfarçado pela inversão como uma coisa boa, e a pessoa cai muito nisso. Uma sedução, né? É, uma sedução, ela nunca acha que está seguindo o demônio, e mais está. Exatamente. Então eu gostaria de reforçar o convite para vocês que quiserem ir, ou que vão visitar a Bienal no dia 12 de março, domingo, vai ter um lançamento do livro oficial, né? No pavilhão de exposições do Anhembi, estande na Avenida 1, com a Rua N, N de Norberto, para vocês lembrarem. Norberto Kep é o autor do Universo dos Espíritos. É a Rua N com a Avenida 1, o estande do Grupo Editorial Scortetti. Então, nessa estande vocês vão encontrar o Universo dos Espíritos. Mas também vocês poderão solicitar um exemplar nos nossos telefones, código 11 3032 36 16. 3032 36 16. O nosso site para informações dos nossos livros, programas de televisão, palestras, seminários e muito principalmente a análise individual e de grupo no nosso site também. www.trilogiaanalítica.org ou diretamente na Avenida Rebouças 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Até a próxima semana.